Cheiro 5. Depois da tarde em que a mãe se fechou no quarto a chorar, não havia carta que chegasse do Kitesh que não a fizesse voltar ao mesmo. A mãe, deitada sobre a cama, com a ventoinha do teto ligada a secar-lhe as lágrimas. Uma vez o pai foi buscar-me ao liceu e parou o carro debaixo da molembeira antes de chegarmos a casa. Deu-me uma carta do tio Zé. Nem uma palavra sobre isto à tua irmã. Que raparigas compreendem as coisas de maneira diferente. Estava a anoitecer e havia muitos mosquitos. Já deves ter percebido o que se passa. Não há farda que encubra aquilo que o desgraçado do teu tio é. A carta estava cheia de meias palavras, mas dava para perceber que o tio Zé era como os rapazes que eram apanhados a fazer porcarias uns com os outros na casa de banho do liceu. Só que o tio Zé já não era um rapaz. E era o irmãozinho soldado da mãe. Os mosquitos picavam-me e eu queria que o pai parasse de falar para irmos para casa. Mas o pai estava nervoso e queria dizer muitas coisas. Quero que me avises se o teu tio se puser com conversas esquisitas ou se chegar muito a ti. O sol deve ter enrijado tanto a pele do pai que os mosquitos já não conseguem mordê-lo. O pai acendeu mais um cigarro. Tinha tanta vontade de coçar-me, mas coçar é coisa de raparigas. Os homens têm de estar preparados para tudo e não é um mosquito que vai fazer um homem portar-se como uma menina. Por isso, aguentei-me sem me mexer. O pai olhava para as folhas da molembeira como se procurasse nelas uma maneira de corrigir o que tio Zé era. Se eu fosse o teu avô, tinha endireitado o teu tio, nem que tivesse tido de lhe dar porrada todos os dias. Não há barro que não se consiga moldar quando está fresco. O miserável não para de fazer queixinhas à tua mãe. Abusa da bondade dela. Traz a coitada num choro. Logo a tua mãe que... O pai calou-se. Nunca houve palavras para a doença da mãe. O miserável queixa-se que os outros soldados lhe arriaram. Claro que tiveram de lhe arriar. O pai atirou o cigarro para o outro lado da estrada. E a fúria do pai notou-se na rapidez com que a beata voou. Se aqui não houvesse tantas pretas, o teu tio ainda podia ter alguma serventia, sim, porque não há homem que não tenha as suas necessidades. Não são conversas que eu saiba ter com o pai. E envergonho-me sempre que o pai fala nestes assuntos. Com o Gegé e com o Li é diferente. Passávamos horas a falar de como seria fazer ginga-ginga com raparigas brancas. Sabíamos que não era a mesma coisa do que fazer com as pretas, que nem cuecas usam, e fazem aquilo com qualquer um. E se quisermos, até fazem com dois ou três de seguida. A Fortunata uma vez fez com 7, uns a seguir aos outros. Até fizemos fila, como na cantina do liceu. O Gegé é o único que já fez ginga-ginga com uma branca, a Anita. Não é uma branca como as outras, porque gosta de se mostrar nua. E tem tanta vontade de fazer aquilo como nós. Acho que a mãe da Anita, a dona Natália, que trabalhava no talho do Sr. Cristóvão, não sabia o que a Anita andava a fazer. O Li diz que sabia, mas que não se importava, porque a dona Natália era a única separada que havia no bairro. E as vizinhas diziam que a dona Natália e o Sr. Cristóvão eram amantes. Talvez fossem. A dona Natália desmanchava uma peça de carne mais depressa do que o Sr. Cristóvão. E as vizinhas admiravam-se. Como é que uma mulher tão pequenina tem tanta força para desmanchar um porco? A não ser que, quando tem o cutelo na mão, pense que está a cortar o marido às postas. O marido tinha-a trocado por outra e nunca mais tinha sido visto no bairro. O Li dizia que a dona Natália o tinha matado com o cutelo e enterrado no quintal. Por causa da Anita, o Gegé podia comparar brancas e pretas. E garantia que eram diferentes lá embaixo. Até fez um desenho para nos explicar. Mas o Gegé nunca foi bom a desenho. O Gegé já deve ter chegado à África do Sul. Saiu com a família numa coluna há mais de um mês. Nunca recebi carta dele. Mas tenho a certeza que o Gegé me escreveu. A carta perdeu-se porque os carteiros brancos já se foram quase todos embora. E os pretos nem sequer sabem ler as moradas. É preciso ser-se matumbo para nem uma morada saber ler. Também nunca recebi carta do Li do Brasil. Perdemos-nos uns aos outros. E se calhar só nos voltamos a encontrar na Sears Tower. Foi o Lee que sugeriu a Sears Tower. O Lee sabia sempre os recordes todos. O prédio mais alto do mundo. O carro mais veloz. O Lee levou o póster do Concorde que tinha na cabeceira da cama. Parece que foi há tanto tempo que fomos ver o Concorde. E só passaram 2 anos. O Lee quis ser piloto do Concorde durante uns meses, mas depois mudou de ideia. Era melhor ser comandante de um navio para descobrir o mistério do Triângulo das Bermudas. O Gegé queria ser espião. Um espião podia descobrir quem matou o presidente Kennedy e a fórmula da Coca-Cola. Eu nunca sabia o que queria ser. Ainda não sei. Acho que não quero ser nada. Apesar de a mãe dizer que tenho de ser engenheiro das barragens. E de o pai dizer que tenho de ser médico ou advogado. Tenho saudades do Lee e do Gegé. A última vez que estivemos os três juntos foi na casa do Ganas. Fomos ver pela 20ª vez o filme Emmanuel, que passava no Miramar. O melhor filme que alguma vez vimos. Da varanda do Ganas, cada um com os seus binóculos, víamos o filme quase tão bem como se estivéssemos no cinema. E quando as atrizes estavam nuas, podíamos escolher as partes que devíamos ampliar para perceber as diferenças entre as brancas e as pretas de que o Gegé falava. Nesse último dia estávamos tão tristes que depois do filme acabar nem falámos da diferença de fazer ginga-ginga com brancas e pretas. Também não nos pusemos a discutir se as raparigas que conhecíamos andavam a fazer aquilo umas com as outras, como no filme. Mas mesmo assim, o Gegé e o Lee ainda discutiram, porque o Lee disse que nem que fosse só para ver a Emmanuel nua já tinha valido a pena o golpe de Estado. O pai do Lee era um apoiante da Revolução e ensinava o Lee a ver os benefícios da Revolução em tudo. Para o pai do Lee, os trabalhadores iam ser finalmente livres e caminhar em direção ao socialismo, como os cowboys caminham em direção ao pôr do sol no fim dos filmes. O pai do Lee tinha uma bandeira na varanda, uma bandeira do galo negro. Savimbi sempre, Angola sempre, Kwasha Angola, Kwasha Unita. O pai do Gegé garantia que se ia amargar e bem a revolução. Confundiram liberdade com libertinagem. O pai do Gegé não sabia explicar os perigos da perigosa confusão entre uma coisa e outra. Mas, mesmo assim, o Gegé tinha dificuldade em aceitar um único benefício do golpe de Estado da metrópole. Isto, apesar de gostar tanto ou mais do que nós de ver a Emmanuel. Especialmente a parte em que a Emmanuel fazia aquilo com a Marie-Ange. O pai nunca fala da revolução. É natural que o livro da vida não tenha nada sobre revoluções, porque são raras as vidas que assistem a uma revolução. O professor de português dizia que tínhamos muita sorte. Estávamos a fazer a revolução. A gloriosa manhã de abril tinha sido só o princípio. Os 48 anos da noite mais infame tinham chegado ao fim. E agora faltava cumprir abril. E cumprir abril era descolonizar, democratizar e desenvolver. O professor de português era novo, usava o cabelo comprido e cheirava a liamba. Levava a viola para as aulas e punha-se a cantar o Monangambé de forma tão sentida como se fosse um preto. Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feita seiva. Cantava bem, mas era melhor ouvi-lo desafinar o Monangambé ou o Monetu, o Acaçule, a Cutumissa, com o Santumé, do que estudar os cantos dos Lusíadas. O professor de português da turma B queimou os Lusíadas. O Império não devia ter existido e os Lusíadas que o aclamam também não. Ainda vi e o li 2 ou 3 vezes depois do Gegé se ter ido embora, mas já não era a mesma coisa. Até das mentiras do Gegé tínhamos saudades, dos jogos de matraquilhos no clube, dos dias grandes no liceu, das vizinhas bisbilhoteiras nas varandas, das lojas onde costumávamos ir. Estava tudo acabado. E o Lee também não tardava a partir. Ainda fomos os dois dar uma volta de bicicleta, apesar do perigo que era dois brancos andarem por aí de bicicleta. As raparigas já não se atreviam a sair de casa. As poucas que ainda cá estavam nunca se mostravam. Se um branco é uma provocação, uma rapariga branca é uma provocação ainda maior. Até o preto, que durante 5 anos nos engraxava os sapatos ao domingo de manhã, avisou a minha irmã numa das últimas vezes que o vimos: cuidado, menina, que ainda te fazem o mesmo que os brancos fizeram às nossas mulheres. Os ocupantes da casa do Lee rasgaram e queimaram a bandeira do galo negro enquanto gritavam: a vitória é certa, morte aos colonialistas. O galo negro é amigo dos brancos colonizadores, esclavagistas e apoiado pelas forças imperialistas, um lacaio do grande capital. Às vezes, o Gegé e o Lee gozavam com o tio Zé. O Lee considerava um azar muito grande ter um tio assim, porque quem não me conhecesse podia pensar que era uma coisa de família. Pedi muitas vezes a Deus que o tio Zé fosse ferido para regressar à metrópole, mas tirando a sova que os outros soldados lhe deram, nunca lhe aconteceu nada de mal. Quando acabou a tropa, o tio Zé fez uma tatuagem de amor de irmã por baixo do Angola 1971, e a mãe ainda gostou mais dele. Em vez de regressar à metrópole, o tio Zé arranjou emprego num bar da ilha, e foi aí que conheceu o Nhanhé, o amigo preto que, quando fuma, faz bolinhas com fumo. Como raparigas. Uma boquinha delicada e um risinho. Consegui, consegui. Depois do golpe de Estado na metrópole, o tio Zé passou a ajudar o povo oprimido a libertar-se do jugo dos colonialistas. Tem cartão e tudo. Sabe as cantigas revolucionárias de cor e aprende quimbundo com o Nhanhé, enquanto passeia no Chevrolet Camaro, que foi confiscado a um dos exploradores colonialistas que se foram embora. Tocam à campainha. Ficamos à espera de ouvir o código. Um toque rápido 2 vezes e um terceiro espaçado e mais demorado. Não tocam mais. A mãe diz que o tio Zé pode ter-se esquecido do código, mas a pirata ladra. Foi um desconhecido que tocou à campainha. A mãe e a minha irmã fecham-se no quarto, dando 2 voltas à chave, e arrastam a cadeira contra a porta. O pai tira a arma da gaveta mais pequena da cristaleira e esconde-a no cós das calças. Os brancos não podem andar armados, mas a balalaica é suficientemente larga para que ninguém se aperceba que o pai esconde uma arma. Quando o pai abre a porta, a pirata corre para o portão. Do outro lado está um soldado preto e a pirata não para de ladrar. Atrás do soldado está um jipe com mais soldados pretos. O soldado que está de pé junto ao portão aponta a arma à pirata. O pai cumprimenta-os e grita para a pirata: calou! A pirata senta-se obediente, a abanar a cauda. Temos de cumprimentar os soldados com a saudação do movimento a que pertencem. Os pretos de um movimento ainda odeiam mais os pretos dos outros movimentos do que odeiam os brancos. Não podemos confundir as saudações. Perde-se a vida por menos do que isso. O soldado não baixa a arma. Um branco é um esclavagista, um colonialista, um imperialista, um explorador, um violador, um carrasco, um gatuno. Qualquer branco é isso tudo ao mesmo tempo e não pode deixar de ser odiado. No jipe também estão crianças, algumas fardadas e armadas, têm ranho seco do nariz aos lábios e alguns nas bochechas. Um dos mais pequenos tem bolhas com pus na cabeça. As espingardas parecem de brincar, mas não se pode ter a certeza. Antes que o soldado diga ao que veio, o pai vira-se para mim. Vai buscar umas cervejas, rapaz, que estes homens estão cheios de sede. Traz também cigarros. Obedeço prontamente, mas o pai brinca. Dá corda aos sapatos, rapaz, que estes homens não têm o dia todo. A cara de um dos soldados, o que está sentado na ponta do jipe, Uma cara quadrada e uns olhos semicerrados. Não me é estranha. Já o vi, mas não me consigo lembrar onde. Talvez tenha sido há dias a fazer uma ronda. Há sempre jipes de soldados pretos de um lado para o outro. Volto com a grade de cerveja e com o volume de cigarros que o soldado rapidamente distribui pelos outros. Nem sequer olham para nós. O da cara quadrada, sem dar mostras de me conhecer, abre a garrafa com a ponta do canivete e bebe a cerveja de um trago. Arrota, acende um cigarro e abre outra garrafa. Os soldados têm os olhos barrentos como os morros e as fardas tingidas de suor. Na rua só nós, os soldados e o sol do princípio da tarde. Vem-me à cabeça um jogo de futebol no campo de terra batida ao lado do liceu. O jogo de futebol em que o Lee chamou preto de merda a um dos colegas por causa de uma finta malaica. O meu coração bate mais depressa. O preto de merda pode ser o soldado da cara quadrada e dos olhos semicerrados que veio vingar-se. Foi um desentendimento como muitos outros. Preto de merda não era uma ofensa. O Lee era o caixa de óculos. E quando nos zangávamos, era o caixa de óculos de merda. E o Gegé era o Lingrinhas. Mas também era o Lingrinhas de merda, se havia estrilho. Preto de merda não era ofensa. E só mesmo um preto se podia ofender com isso, a ponto de ter querido bater no Lee. Eu e o Gegé segurámos no preto. E o Lee deu-lhe um murro bem assente no estômago. O preto saiu do campo a cambalear. Espero que tenha aprendido a lição, disse o Lee, e chamou o Garrincha para jogar no lugar dele. O preto nunca mais jogou connosco, e nem me lembro se passou de ano. Não, não é este. Há muitos pretos com a cara quadrada e olhos semicerrados, como se custassem a abrir. Não é este, não pode ser.